Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras e a outra geração, e anunciará os teus atos poderosos. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Publicarão a memória da tua grande bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber os filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura para todas as gerações. O Senhor sustém a todos os que estão a cair, e levanta todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumpre o desejo de todos dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas a todos os ímpios Ele os destrói. Publique a minha boca o louvor do Senhor, e bendiga toda a carne o seu santo nome para todo sempre. Seja exaltado, Senhor, seja engrandecido o teu nome. Tu és o nosso Rei, o nosso Deus eternamente. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós fazemos, Senhor, menção do teu nome. Nós fazemos menção do seu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom para todas as pessoas. Ah, Senhor, a tua misericórdia está aqui. O Senhor está aqui. Teu amor está aqui. Tu estás aqui entre nós, Pai. Nós te bendiremos eternamente o teu nome. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Deus eterno, Rei da glória. Nós te louvaremos, nós engrandeceremos o teu nome. Nós renderemos a ti todo louvor e toda adoração, e toda adoração, toda honra e toda glória seja dada a ti. Nós te adoramos eternamente, pelos séculos dos séculos, séculos dos séculos, séculos dos séculos, séculos dos séculos. Meu irmão, faz essa adoração ficar marcada na eternidade hoje. Faz a sua adoração hoje ficar marcada aqui para a eternidade. Xerabanae, xorabasfirandere balabanae, xoralalabanas, xeranaere andalabrasfirandalabanae, xeralabalabalabanas. Nós te adoramos, Senhor, Senhor, Senhor. Nós fazemos menção do seu nome nesta manhã. Nós fazemos menção do seu nome. Nós pedimos, Espírito Santo, venha nos guiar nesse dia. Espírito Santo, toma frente. Vem, Espírito Santo, toma o teu lugar aqui. Nós não queremos nos mover. Nós não queremos fazer nada. Nós não queremos ir avante. Se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não estiver nos conduzindo, Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença. Clamamos que o Senhor venha, venha, venha, venha Espírito, venha Espírito, enche este lugar, enche este lugar, enche a cada um de nós, a cada um de nós. Queremos transbordar hoje da tua presença, transbordar, Senhor, vem transbordar o nosso coração nessa manhã, venha nos encher. Venha nos encher com a sua majestade, com a tua glória. Nós não somos dignos, Pai, mas foi o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro. Ah, Deus, ah, Senhor, Espírito Santo, vem, vem, vem, vem, enche este lugar, enche este lugar. Aleluia. Nesses dias o Senhor tem liberado as suas águas sobre nós. É como águas fluindo do trono do rei. Xeralaba soriandalabanae. Aleluia, Senhor, libera suas águas. Libera suas águas. Libera suas águas. Libera, libera, libera. Deixa, deixa. Deixa o Senhor te levar nessas águas. Deixa, se entregue, mergulhe nessas águas, mergulhe nessas águas. São águas que vão tirar você da onde você está, são águas que vão liberar a sua vida, são águas que vão te conduzir para um lugar onde você não sabe, onde você desconhece, são águas que vão te levar a um novo lugar em Deus. Ah, são águas que vão limpar a sua vida, que vão chacoalhar a sua vida, a sua rotina, o seu coração, a sua mente. Deixa essas águas te pegarem hoje, meu irmão, deixa, porque o Senhor está liberando águas, águas, e águas estão fluindo, fluindo em nós e através de nós. Shiranabanae. Aleluia, Senhor. Posso viver sem sentir tua presença que em meu coração. Meu coração está ligado ao teu. tua presença, o teu olhar me conquistou. E eu não posso viver sem tua presença, o teu olhar me conquistou. E eu não posso viver sem tua presença, o teu olhar me conquistou. E eu não posso viver sem tua presença, o teu olhar me conquistou. E eu não posso viver sem tua presença, o teu olhar me conquistou. Presença, o teu olhar me conquistou. E eu não posso viver sem tua presença, o teu olhar me presença é o meu lugar, a tua. Tua presença é o meu lugar. Teu olhar nos conquistou, Senhor Deus. Jesus. Oh, oh, oh. Te adoramos, Senhor. Vou ficar aqui perto de você. Não há lugar melhor para me esconder. só que eu posso ouvir o seu doce som que ecoa pelo universo e atinge o meu coração. Digo o nome dele, Jesus. Você veio a mim e me tocou, e em liberdade eu aprendi a amar os caminhos de pureza. Ah, caminhos de beleza, descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar. Ah, te ver em nosso meio derramado. Queremos te ver, Senhor. Precisamos te ver. Precisamos te ver, Senhor. Porque se nós não tivermos, nada podemos fazer, ó Deus. Precisamos te ver nessa manhã. Precisamos te ver nessa manhã, ó Deus. Nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos. Abre os nossos olhos. Faz-nos sensíveis para sentir, ó Deus. Oh, nós precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Xeramana ere andalabra sukiarabana ere balas. Você que ora em línguas, eu queria que você começasse a orar agora. Nós precisamos romper no mundo espiritual. Eu creio, nós não podemos prosseguir enquanto nós não rompermos com as barreiras que existem. Ore, ore em línguas, ore, vamos orar. Você que não ora em línguas, vai falando Jesus, Jesus, porque nele... Ele é o nome que está sobre todo nome. Nele está todo o poder, toda a glória e toda a majestade. Jesus. Jesus, Jesus, nós clamamos pelo teu nome, Xeramanae, Jesus, Xuranalabababanae, Erianalabra, Sokianaera babanae, Xerabababanaera lamanae, Reba Sorianere Manas, E Suiriababanae. Xeria babanae, oh, gomanae, arabas filandere, e alalalabana, xeria nalababalabalabalabanae, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, xorianakiatarabanae, Jesus, e, exuanae, e, Xerababababababanae, Xokiarababanae, Nandalabalabas, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Xoriandalabra, Sokieralababana, Xerababanae, Xerababalabalabas, clamamos ao Senhor Jesus, clamamos ao teu nome, Jesus, Choraba suriandere balabra nae dandala babanae. Ei! Ah! Chera mamanae. Chera balabababanae. Jesus, Eu amo você. La la la la la la la la la la la la la la la la. Santo, santo é, santo, santo. Xiramana ele anda lá, balá. Santo é o Senhor, santo é, santo é, Senhor. Senhor, restaura a tua igreja. Restaura, Senhor, a adoração nesses dias. Levanta, Senhor, um povo que te adora. Em espírito e em verdade, levanta nesta geração adoradores, adoradores. Senhor, restaura a adoração nesses dias. Nos dá, Senhor, um coração adorador. Nos dá um coração que te adora. Senhor, eu peço ao Senhor nesta manhã que o Senhor tire de nós as canções. E o Senhor venha plantar dentro de nós a verdadeira adoração, Senhor. Tira de nós as performances. Tira de nós, meu Pai, Senhor, os shows, os eventos. E coloca dentro de nós um coração que te adora, Senhor. Restaura a adoração nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos leva à nossa origem, à nossa essência. Eu clamo, eu peço ao Senhor nesses dias, Pai, que o Senhor visite a sua igreja, que o Senhor visite o coração dos teus filhos, dos seus ministros, e restaura a adoração, Pai. Senhor, uma geração que te louvará, Senhor. E vai contaminar a próxima geração, Pai. Senhor, uma geração que te louva. Uma geração que te louva. Nós somos a geração da adoração. Nós somos uma geração que louva e adora o Senhor. Nós somos a geração da adoração. Nós somos a geração da adoração, Pai. Xiramana iranda labalas. Nós queremos falar do seu poder, nós queremos falar dos teus feitos, nós queremos, meu Pai, contar as suas grandezas. Pai, nesses dias, nos dá experiências poderosas com o Senhor. Senhor, nos dá encontros poderosos com o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor venha, Senhor, dar encontros com a tua presença, para a tua igreja, para a tua noiva, Senhor. Experiências poderosas e sobrenaturais, Pai, para cada um dos teus filhos. Senhor, eu quero viver experiências que eu jamais pude imaginar na minha vida. Para que eu possa contar dos seus feitos, para que eu possa abrir a minha boca e falar do seu poder, da sua mão poderosa, Senhor. Espírito Santo, se move com poder na sua igreja, se move com poder nessa semana, nesses dias, hoje. Senhor, libera o seu poder em nós, libera o seu poder, Pai. Com prodígios e sinais e maravilhas acontecendo. Nós queremos, Senhor, ter um encontro com o Senhor. Eu quero me encontrar com o Senhor, Pai. No secreto do meu quarto, eu quero ter um encontro glorioso com você, Jesus. Eu quero, Senhor, que as minhas forças elas se acabem. Eu quero perder a voz, o raciocínio e até mesmo a respiração. Libera, Senhor. Libera mais do seu poder em nós. Libera mais o seu poder em nós, Senhor. Libera, Senhor. Libera mais do seu poder, Senhor. Libera mais do seu poder em nós, Espírito Santo. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Libera o seu poder. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai. O Senhor não é uma religião. O Senhor não é um Deus que castiga. O Senhor não é um Deus de punição. O Senhor não é um Deus de exclusão. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. Que as pessoas possam ver a bondade do Senhor em nós. Que as pessoas possam ver, que caiam as escamas dos olhos dessa geração, que tem medo da sua presença, que tem medo de se achegar a ti, que tem medo de colocar o pé dentro de uma igreja, que tem medo de servir, entregar a sua vida ao Senhor, Pai. Pai, mostra a sua bondade, mostra que o Senhor é bom, tira as mentiras do coração, Pai, que impedem que esses dias as pessoas vejam a sua bondade, vejam que tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de cura. Senhor, o Senhor é bom. Vem, estabelece o teu reino e o teu domínio. Estabelece o teu domínio, Senhor. Todas as coisas estão sobre o seu domínio, Pai. Nunca o Senhor perdeu o controle de nada. Por isso, nesses dias, eu quero derrubar essa mentira que nós temos no nosso coração, que não vai dar certo, que não vamos conseguir, que temos que parar, porque o Senhor tem todas as coisas debaixo do seu domínio e da sua autoridade. E nessa manhã, Senhor, eu quero colocar a minha vida debaixo do seu domínio e da sua autoridade. Eu quero colocar essa igreja debaixo do seu domínio e da sua autoridade. O Senhor é o centro, o Senhor é que manda, o Senhor é que determina. Nós queremos nos mover debaixo da sua palavra, da sua voz, Senhor. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio, do seu domínio. O Senhor domina todas as coisas, o Senhor domina todas as coisas, o Senhor domina todas as coisas, o Senhor domina todas as coisas, e nós não vamos sucumbir diante das adversidades, porque o Senhor está perto de nós. Ah, Senhor, essa talvez seja a única verdade que nós precisamos ter em nós, que o Senhor está perto de nós. A quem nós temeremos? A quem nós podemos temer? O que poderia nos matar? O que poderia tocar em nós? Se o Senhor está perto. O Senhor está perto de nós. O Senhor está muito mais do que perto de nós. O Senhor mora dentro de nós. O Senhor está dentro de nós. Ah, Senhor. Ah, não há outro igual a Ti. Não há outro. Não há outro que possa estar perto e estar dentro. Como é que pode alguém estar dentro e estar perto? O Senhor é onipresente, onipresente, onipresente, onipresente, onipresente. Em nome de Jesus, que nós possamos ter a consciência da onipresença do Senhor nas nossas vidas, Desde a hora que eu me levanto até a hora que eu me deito, o Senhor está comigo, o Senhor está perto de mim. Ah, o Senhor está onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Senhor, restaura essa consciência em nós, que nós possamos em todo tempo, em todo segundo da nossa vida, saber que o Senhor está perto, porque essa é a verdade do Senhor para nós. O Senhor não está longe. Aleluia, Senhor. Preserva, Senhor, as nossas vidas. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda os nossos lábios. Coloca sentinelas nos nossos lábios. Coloca sentinelas nos nossos corações. E guarda a nossa vida, Senhor. Guarda-nos, guarda-nos, preserva a tua igreja, preserva a sua noiva, preserva, Senhor, os seus princípios, preserva, Senhor, as suas verdades nesses dias, preserva, restaura aquilo que está perdido, Senhor, e preserva, preserva, Senhor, preserva as nossas vidas na sua presença, preserva as nossas vidas, preserva, Senhor, a nossa vida de oração, preserva, Senhor, a nossa vida de leitura da palavra. Senhor, muitos de nós estamos sucumbindo, muitos de nós não estamos conseguindo, não estamos aguentando. Quantos eles querem ter uma vida na sua presença, Senhor, mas não conseguem. Senhor, preserva isso, preserva esse desejo do coração dos teus filhos de estar na sua presença, preserva o temor do Senhor dentro de nós, Pai, que jamais falte na nossa vida a fome e a sede pela tua presença, Senhor, que todo dia eu tenha sede e fome, que todo dia eu possa estar desejoso de ler a sua palavra, de falar com o Senhor. Pai, preserva isso dentro de mim, preserva isso dentro de nós, preserva isso dentro da igreja, Senhor, da sua noiva. Preserva e guarda as nossas vidas, Pai. Guarda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Xerababanae. Aleluia. Xerababalabalabas. Aleluia. Se você quiser se sentar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Existem muitas coisas nesses dias. Eu sinto que existem muitas barreiras que se levantam contra nós. Eu compreendo perfeitamente que você tenha dificuldades. Eu entendo perfeitamente que está difícil para você, porque eu também tenho dificuldades e porque para mim também está difícil. Porque existem muitas barreiras, porque existe muita oposição contra nós. Existem muitas coisas querendo nos paralisar, nos barrar. E às vezes a gente está vivendo uma vida de recomeços, de recuperações e volta em vez. A gente está ali, ó, se recuperando, vira e mexe, a gente está ali recomeçando de novo. Porque Deus, Ele está sempre vindo, nos resgatando, nos trazendo de volta. Porque a gente vai caminhando, e a gente vai andando, e a gente não consegue permanecer, a gente não consegue continuar. E aí, sempre a gente precisa recomeçar. Isso é bom que, às vezes, isso é a misericórdia, a graça de Deus em nós, porque glória a Deus que nós conseguimos recomeçar, mas a gente vê que muitas pessoas, elas não conseguem recomeçar, e elas desistem. E se tem uma coisa que nos dias de hoje as pessoas não querem, não gostam e acham desnecessária fazer, é recomeçar. É começar do zero de novo. É iniciar novamente uma caminhada. É reconhecer, olha, peraí, eu fiz tudo errado, então eu vou começar de novo. Então as pessoas, elas mudam de emprego, elas mudam de igreja, elas mudam de mulher, elas mudam de marido, elas trocam de namorado. Elas vão passando tudo para frente. Até um simples, cara, você compra, às vezes a pessoa compra um celular, ela fala, cara, mas às vezes o celular ali, naquele momento, deu um defeitozinho, coisas eletrônicas, elas são sensíveis, né? Não que são sentimentais, elas são sensíveis. Então, às vezes, se está frio o celular, às vezes ele não quer acordar, né? E às vezes a pessoa comprou, não é o que eu esperava, já manda embora. Aí já compra outro. Porque as pessoas, nós não temos paciência. De recomeçar, de olhar novamente. Mas essa não é a verdade, essa não é a vontade de Deus para nós. Esse não é um coração que Deus quer que a gente tenha. Então, se nós recomeçamos, isso é a graça de Deus. Se nós recomeçamos, se nós iniciamos do zero novamente, isso é a misericórdia e é a graça de Deus atuando em nós. É a bondade de Deus sobre nós, que não permite que nós, os seus filhos, andemos segundo o curso deste mundo. Mas até nisso, eu creio que essa não é a vontade de Deus para nós. Esse não é o desejo de Deus, que a gente viva de recomeços. O que Deus quer é que nós avancemos. Que Deus quer é que nós cresçamos. Se um dia nós tomamos um leite espiritual, Deus quer que lá na frente a gente comece a nos alimentar de coisas mais sólidas. Paulo, ele fala sobre isso, ele, cara, eu não posso dar a vocês um alimento mais sólido, porque vocês não estão preparados, ainda tenho que liberar sobre vós o leitinho, as coisas básicas. Você percebe que Deus, ele tem uma expectativa que nós deixemos de comer alguns alimentos e passamos a comer algo mais profundo, mais sólido. Essa é a vontade de Deus. E se nós sempre andarmos e caminharmos em recomeços e recomeços e recomeços, a gente vai sempre estar comendo do mesmo alimento. Isso é bom, mas não é a vontade de Deus para sempre. Nós precisamos avançar. E a nós precisamos viver uma vida mais natural. A nossa vida espiritual, ela precisa ser algo mais natural. Porque eu estou sempre me esforçando. Eu estou sempre fazendo uma força danada para poder ter um tempo de oração. Sendo que isso já era para muitos de nós ser algo natural. E às vezes a gente está nos esforçando muitas vezes para fazer coisas que já era para isso fazer parte da nossa vida. Pensa aí, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa levantar a sua mão. Quantas vezes esse ano você recomeçou a sua vida de oração? Você estava indo bem, e aí você parou. E a vida te tragou, e aí você foi lá, veio num culto, foi numa reunião, sei lá, alguma coisa aconteceu, e você, não, preciso voltar a ter uma vida com Deus. Aí você vai lá e recomeça. Estou falando desse ano, 2016, quantos fizeram isso? Você percebe que isso não era para estar acontecendo. Era para nós estarmos avançando. Por quê? Porque existem em nós algumas coisas que influenciam a nossa vida. No livro de Josué, capítulo 6, no versículo 14, fala assim: assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva. E da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E aí, só para resumir a história, o povo de Israel, ele saiu do deserto, né? Todos aqui viram aí, acho que as séries da Record, onde fala ali da história de Moisés libertando, né, os 10 mandamentos, libertando o povo da escravidão do Egito. E aí eles foram libertos e eles entraram no deserto, e eles atravessaram o deserto, e o destino deles era a terra de Canaã. E quando eles chegaram ali na fronteira do deserto com a terra de Canaã, existia um rio Jordão, né? E eles passaram por aquele rio, eles entraram na terra. E logo perto daquele rio existia uma cidade chamada Jericó. E Deus, ele levou aquele povo ali para Canaã para que eles pudessem conquistar toda aquela terra, porque aquela terra era deles. E aí, só que a cidade de Jericó, ela tinha muralhas em volta. Porque naquela época, quando um povo dominava um território, o que, que eles faziam? Eles construíam muralhas, como se fossem fronteiras, para que nenhum outro povo viesse e tomasse as suas terras. E aquela região de Jericó, ela era uma região muito habitada, por causa justamente do Rio Jordão, que era um lugar de muita fertilidade, eles precisavam muito da água. E Israel, ele se deparou com a cidade de Jericó, com aquelas muralhas. E eles assim: como é que nós vamos conquistar isso tudo? Se existem muralhas, eram muros de mais de 3 metros de altura. E eles tinham que derrubar, e além de derrubar, destruir, dominar aquele exército. Então, você percebe que ali existia uma barreira. Eles precisavam ir avançar, eles precisavam conquistar, eles precisavam ir para um lugar onde Deus havia mostrado para eles. Meu irmão, existe um lugar onde Deus quer que você habite. Existe um lugar que você precisa ir. Nós não podemos ficar parados, nós precisamos entender que Deus está nos levando para um lugar. Talvez você já saiba onde você tem que chegar. Talvez ainda você não saiba. Porque Abraão, ele saiu da terra dele e foi para um lugar onde ele ainda não sabia para onde ele ia. Mas no caminhar Deus mostrou para ele. Então nós somos a mesma coisa, nós temos um lugar onde Deus quer que a gente vá, que a gente alcance, que a gente conquiste. Se tem uma coisa que Deus não quer, é que a gente fique paralisado, parado no lugar. Então, a cidade de Jericó, ela era um obstáculo. Ela era ali algo que dividia a vida daquele povo a alcançarem a sua promessa, a avançarem em Deus. Eu entendo que as muralhas de Jericó, elas representam para nós aquilo que te impede você de conhecer mais de Deus. Porque conforme aquele povo foi andando, ele foi conhecendo mais a Deus. Porque é assim que que acontece comigo e com você. Porque eu não vou conhecer hoje a Deus na sua totalidade, talvez, eu acredito que nunca eu vou conhecê-lo. Mas se Deus liberar muito dele para mim hoje, eu não vou suportar. Então, conforme eu vou caminhando, eu vou conhecendo um pouco mais a Deus. E as muralhas de Jericó, elas representam justamente isso. Aquilo que nos paralisa de nós conhecermos mais de Deus. É que nem nós começamos assim todo dia. Você tira um tempo de ter uma vida de oração. Então você vai lá e você ora, você começa ali a orar a Deus. E aí na segunda, na terça, na quarta, você fica orando. E você fica buscando a Deus. Então você está caminhando ali, Deus vai falando com você. E você vai descobrindo coisas de Deus. Às vezes não acontece nada, mas você está ali, ó, perseverando. Você está ali, ó, buscando, rompendo contra você mesmo. E está ali aprendendo a cada dia. Só que aí chega um momento, você desanima, você fica cansado. Algo acontece e você, um dia você já não ora. Aí você fala, não, tudo bem, amanhã eu retomo. Só que amanhã você recebe uma notícia que acaba com o seu dia e você nem lembra de orar. E aí no outro dia você vai para o seu trabalho, a semana de mais trabalho que você tem. Então você fica todo atarefado. E assim as coisas da vida elas vão acontecendo. E a gente acaba. E as muralhas de Jericó elas se levantam na nossa frente. E a gente não consegue. A verdade é que não é que a muralha ela se levanta, ela sempre esteve ali. É nós que não conseguimos passar por elas, rompê-las. Agora em Marcos capítulo 10, eu sei que eu já ministrei sobre isso, que talvez eu já preguei aqui, eu já preguei nas casas. Mas eu creio que nós não temos que se preocupar em ter uma revelação nova todos os dias. O que nós precisamos ter de Deus é uma direção. E se nós precisamos meditarmos numa palavra o mês todo, a gente vai fazer isso. Então em Marcos capítulo 10... Jesus estava no mesmo lugar, na cidade de Jericó. E no versículo 46, fala assim, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, porque para que se calasse. Mas ele clamava, cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhes, que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus estava no mesmo lugar, em Jericó, onde tinham aquelas muralhas. E aí quando ele chegou lá, existia um cego chamado Bartimeu. E ele quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, isso é um negócio maluco, porque você sabe o que acontecia com um cego naquela época? O cara, ele era, você viu que ele estava o quê? Mendigando. Porque um cego, ele hoje em dia, nós aqui em São Paulo, nós temos aí inclusão social. Male, male, mas nós temos, né? Então, por exemplo, você vê que as pessoas que têm deficiência visual, elas conseguem produzir, trabalhar, elas conseguem andar pela cidade e tudo mais. Mas naquela época, o cara, ele era considerado a escória da sociedade. Existia uma discriminação muito grande. Tanto que o cara estava mendigando. E olha só, presta atenção, esse cara tinha família, porque a Bíblia fala que ele era Bartimeu, filho de Timeu. Então ele tinha família, mas mesmo assim ele estava mendigando. Por quê? Porque naquela época, eles achavam que o cara que tinha uma deficiência, ou uma cegueira, uma surdez, ou um problema físico, ele era um pecador. E ele estava sendo castigado. Então ele era uma pessoa que tinha que ficar excluída da sociedade. Agora pensa comigo, aquele cara sentado, ele viveu a vida dele toda vivendo nessa situação, nessa condição. E talvez ele já tinha aceitado aquilo da sociedade. E ele, quando ele ouviu que era Jesus vindo, o que ele fez? Ele começou a clamar por ele. Então veja que ele quebrou com todas as barreiras que poderiam existir naquela época. Sabe, muitas vezes a gente está paralisado, sabe por quê? Porque nós aceitamos as coisas que são impostas sobre nós. E aquele cego, ele aceitou durante muitos anos na vida dele a imposição de uma sociedade discriminatória e que impôs uma sentença sobre a vida dele. E muitos de nós, às vezes, vivemos assim. Nós aceitamos a sentença que a vida e a sociedade impõem sobre nós. E nós ficamos, muitas vezes, como aquele cego mendigando. Porque se não tiver alguém que não nos estende a sua mão, nós vamos morrer. E às vezes a sua necessidade, meu irmão, não é financeira. O grande problema dessa geração, dos dias de hoje, não é o dinheiro. Os grandes problemas dos dias de hoje são as barreiras internas que nós temos. Você percebe uma coisa, que em Jericó, antigamente as barreiras eram barreiras externas. Eram as muralhas, era algo físico que de verdade precisava ser derrubada. Coisas que a gente via com os olhos. Mas hoje, depois de muitos anos na cidade de Jericó, as barreiras elas continuavam. Só que o diabo, ele fez pior. Em vez de ele colocar uma muralha, ele colocou a barreira dentro do coração das pessoas. Porque o problema é que aí ninguém consegue ver as barreiras. Talvez nem você consiga ver as barreiras que existem dentro do seu coração. E o problema dos dias de hoje são essas barreiras que nós temos. E aquele cego Bartimeu, ele derrubou todas as barreiras possíveis e imagináveis daquela época. Existe, meu irmão, algo querendo trazer divisão. Existe um espírito de divisão atuando nessa igreja. Existe um espírito de divisão atuando no seu coração, dentro da sua casa, no seu casamento, na sua empresa, na igreja do Brasil. Existe um espírito de divisão, colocando as muralhas como as de Jericó, para impedir que nós, os filhos de Deus, possamos ter um conhecimento de Jesus, da revelação de Cristo. Sabe, se tem uma coisa que nós precisamos nesses dias, é ter o conhecimento de Cristo, da verdade da palavra de Deus. E é justamente isso que precisa ser derrubado na nossa vida hoje, que precisa ser tirado da nossa vida. Nós não podemos mais aceitar as condições e situações que o diabo impõe sobre nós, porque nós não caminhamos, nós não podemos caminhar segundo o curso deste mundo. Nós precisamos andar firmados na palavra de Deus, numa verdade. A gente precisa quebrar com as divisões. Nós temos um coração dividido. Nós precisamos tomar uma atitude, uma decisão hoje. Em Amós, no capítulo 3, no versículo 3, fala assim: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado, se não tiverem de acordo? Ele está falando, ele está fazendo uma pergunta: duas pessoas poderão caminhar lado a lado, se elas não tiverem de acordo? Agora, essa palavra, de acordo, a raiz dessa palavra no original, ela quer dizer juntar-se, é unir-se, estar entregue, é aliar-se, é aliança. E agora, eu quero fazer, pensa que Jesus está aqui perguntando para você: nós podemos andar lado a lado se nós não estivermos de acordo? Se nós não estivermos em aliança? Sabe o que destrói, o que derruba as muralhas, as divisões, é a nossa aliança com Deus, é a nossa união com Cristo. E nós precisamos, no dia de hoje, restaurar a nossa aliança com o Pai, porque Ele morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue naquela cruz por amor a mim e a você, e ele fez conosco uma nova aliança, uma aliança de redenção, uma aliança de salvação, uma aliança de cura, uma aliança de um novo tempo para nós, uma aliança que garante que nós não precisamos andar segundo o curso deste mundo, que nós não precisamos pensar exatamente como as pessoas pensam, nós não precisamos fazer o que todo mundo faz, nós não podemos ser, não precisamos ser igual a todo mundo é, porque Ele fez uma aliança com nós, e o Senhor, Ele garante essa aliança, porque ela é uma aliança eterna, ela nunca acaba. E sabe, o problema é que nós abandonamos a aliança. E nós precisamos hoje restaurar a nossa aliança com o céu. Com Jesus. Porque é essa aliança que vai permitir que a gente caminhe lado a lado com o Senhor. E aí toda divisão no meu coração será aniquilada, vai ser tirada. A divisão, ela é provocada por um demônio. E, cara, que demônio que fica onde Jesus está? Então nós precisamos andar lado a lado com o Senhor. E a gente vai começar a identificar todas as divisões que existem na nossa vida. E talvez você vai perceber que o Facebook te tira da presença de Deus. E aí você não vai ver isso como uma rede social, você vai ver isso como um espírito de divisão. E você vai lá e você cancela a sua conta do Facebook se for necessário. Você vai perceber que a televisão, ela pode ser um espírito de divisão atuando na sua casa. Cara, todo mundo sabe disso. Que dentro das casas, as famílias estão divididas pelas redes sociais. A própria rede social fala do seu veneno para todo mundo. A própria rede social fala do seu veneno para todo mundo. Quem já viu publicação falando disso? Do Facebook? Pode falar que você olha o Facebook, meu irmão, não tem problema não. Só que a gente não consegue ver isso como uma divisão, como um espírito de divisão. Por quê? Porque a gente precisa primeiro restaurar a nossa aliança com o Senhor. E Ele vai abrir os nossos olhos. E a gente vai conseguir enxergar malignidades aonde a gente não enxerga. A gente vai ver ali o espírito de divisão agindo na nossa vida, onde a gente nunca imaginou. E quantas outras coisas que trazem divisão. A Bíblia está falando de andar em concordância, Ele não está falando de nós termos o mesmo entendimento em todas as coisas. Eu posso estar em aliança com Plínio, mas ele tem um entendimento diferente de mim acerca de algumas coisas. Porém, nós temos uma aliança. E a nossa aliança é com o Senhor. Então ele tem uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. E nós somos aliançados. Porque muito mais importante é a nossa aliança com o Senhor do que as nossas opiniões. E às vezes é só uma questão de caminhada. Porque talvez em algumas coisas o Plínio ele já tem uma caminhada maior que eu. E ele já tem um conhecimento maior que eu. E ele tem uma experiência maior que a minha. E eu ainda estou no leitinho ainda. Então obviamente que nós vamos divergir em algumas coisas. Então é só uma questão de aprendizado e de caminhada. Então não necessariamente a gente tem que concordar em tudo, mas a nossa aliança precisa ser a mesma. A gente tem que restaurar a nossa aliança com Jesus nessa manhã. A gente precisa restaurar a nossa aliança com o céu. A gente precisa tomar uma atitude, uma decisão de nós quebrarmos com as, derrubarmos as muralhas, nós quebrarmos com as divisões que existe na nossa vida. Em nome de Jesus, eu queria que vocês se colocassem de pé. Há uma palavra Foi uma palavra liberada aqui hoje. E ela te dá poder. E ela te dá autoridade. E ela te dá entendimento. Para você expulsar essa divisão da sua vida. Nós precisamos quebrar com todo esse pedido de divisão que atua na nossa igreja, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Quem está aliançado, meu irmão, com o pai, sabe perdoar. Quem está aliançado com o pai, aprende a amar. Quem está aliançado com o pai, aprende a ser misericordioso. Quem tem aliança com Jesus, aprende a ter compaixão. E todas essas coisas aniquilam toda a divisão. Toda a divisão. Porque se eu tenho o amor de Deus em mim, eu venho aqui e eu dou um abraço no pastor. Mas também eu chego lá na rua e eu pego um mendigo e dou o mesmo abraço nele. Por quê? Porque não existe divisão. Se eu tenho a compaixão de Deus na minha vida, eu venho aqui, eu choro com o Lucas. Ele está passando uma dificuldade, eu choro com ele. Eu abraço a causa dele para mim, eu vou lá, vamos lá, Lucas, você vai vencer isso. E quando tem alguém que me magoou, que me decepcionou na mesma situação, eu vou lá e eu faço a mesma coisa. Porque não existe divisão, onde tem amor, onde tem misericórdia, onde tem compaixão, onde tem aliança com o Pai, onde tem a cruz do Calvário, não tem divisão. A cruz, ela quebrou, ela rasgou o véu de cima e baixo, e abriu, escancarou o nosso acesso ao Senhor. Porque na cruz não tem divisão, na cruz tem inclusão. E Deus está nos chamando nessa manhã, para nós restaurarmos a nossa aliança com Ele. Não interessa de onde você vem, quem você é, o que você fez, não interessa. Hoje o Senhor está te incluindo aqui. Ele está te incluindo na graça, na salvação, no perdão, no amor. Meu irmão, o que, que você precisa do Senhor hoje? Ele tem para te dar. Não há acepção de pessoas. Não há preferências. O Senhor, Ele ama todas as pessoas. Nós lemos aqui no Salmo que Deus, Ele salva. E Deus, Ele é bom para todo mundo. Aleluias. Meu irmão, começa a orar. Começa a orar. Ah, se arrepende aí se for necessário. Restaura a sua aliança com o céu. Em nome de Jesus. Xerababanae. Choriando a labra, filhando a labra na erebanás. Chira na labra, sou amado meu amado Jesus, meu amado Senhor. Me cobre com teu sangue, me perdoa. Cobre a sua igreja com teu sangue, Pai. E lava as nossas vestes, Senhor. Troca as nossas vestes. Nos dá vestes de louvor, vestes de adoração. Nos dá vestes puras e limpas e alvas como a neve. Senhor, nessa manhã nós clamamos. Queremos restaurar a nossa aliança com o Senhor, que queremos te servir em santidade. Queremos te servir em integridade. Queremos te servir em adoração. Queremos te adorar em todo tempo. Queremos ter uma vida com o Senhor. Queremos, Pai, ter comunhão com você, Pai. Queremos ter mais intimidade com você, Pai. Queremos avançar. Queremos avançar. Quebra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou ordem a esse espírito de divisão. Bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a divisão seja quebrada, que caiam as muralhas do seu coração, que caiam as escamas dos seus olhos, que caiam, em nome de Jesus. Se você era cego, que você comece a enxergar agora. Se você era surdo, comece a escutar agora. Se você não falava, comece a falar, em nome de Jesus. Não há nada, mas nada, que impeça de você ter o conhecimento de Cristo, de você ter uma vida com o Pai. Porque toda a divisão hoje foi aniquilada da nossa vida. Há um som do céu, um som liberado do céu, derrubando as muralhas, derrubando as divisões. Xerabanae, rabassuirandalabanae. Faz-nos um contigo, Jesus. Faz-nos um contigo, Jesus. Faz-nos um contigo, Jesus. Faz-nos um contigo, Jesus. Jesus, faz-nos um contigo, Jesus. Ouça-me, Jesus. Ouça-me, Jesus. Faz-nos um contigo, Jesus. Faz-nos um contigo, Jesus. Xerarabana. Contigo, Jesus. Canta isso, canta isso. Faz-nos um contigo, Jesus. Faz-nos um contigo, Jesus. Contigo, Jesus. Faz-nos um contigo, Jesus. Aleluia. Remove, Senhor, o que me afasta de Ti, de Ti. Remove, Senhor, o que me afasta de Ti. De Ti, remove, Senhor, o que me afasta. De Ti, o que me afasta. faz-nos um contigo, Jesus. Faz-nos um contigo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, nós te adoramos e te louvamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, consagre ao Senhor. Você que não entende o que é isso, você que não concorda, eu quero que você fique na liberdade, fique na liberdade, não se